Santana é 6201, autorizado direto da GEL. Da GEL, Oceaneiro 6201. Oceaneiro 6201, autorizado chamar o Centro Recife, 125.1, autorizado 133.95. Centro Recife 1251, alterna 13395, Oceaneiro 6201. Oceaneiro 6259. Quando tiver autorização aí, Guarulhos, a gente copia. Já temos aqui, pronto? Liga. Instalador Guarulhos, 360 autorizado, via Upslu 10, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva. 1208 controle, 5516 o transponder. Autorizado Guarulhos, 360, Pedro 190, Cadélica, Foto Direito, Sael Lida, Motiva, Assana 5516, controle 1208. Conhece o grupo de bem acionamento. Amanhã, obrigado. Alexandre Bruno 236, autorização para Fortaleza. 236, Fortaleza, 370 autorizado, via Pesulo 19. Decolada 10, curva a, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição flotir. 1208, controle, 5522, transponder. 370, nível autorizado, Pesulo 19, Momo, flotir, primeira esquerda, decolando a 10, 208, 5522, 1236. Correto, chama Fugibé, acionamento. Tá, valeu. Voo no 645, boa noite. Voe a Lagoinhas para interceptar a chegada BOF. Desça para o nível de voo 050. Ajuste 1097. 050, tá bom, da Lagoinha. É, você me encontrar na proa de BOF? Precisa, direto BOF, voo no 645. Direto BOF, voo no 645. Controle Salvador, boa noite, da 9839, cruza nível 1990. Da 9839, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste na 097. 060, da 9839. Tatã 3197. Prossiga. Autorização 340 Galeão. Salvador Galeão, 340 autorizado, via foto do plano, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Irume. 1208 controle, acione 5535 no transponder. Autorizado 340 para o Galeão, rota conforme, pela UPA November 857. Recolta 10, curva direita, na saída da El, Leda e Irume. 1208, controle 5535, ao transponder, está 397. Aí você vem para pushback, acionamento. Funciona. Rumo 645, sem restrições, desça para 2 mil pés, permaneça ajuste na 017. Autorizado final do procedimento ILS excluída, pico na 0, vou estabilizar. 2000, sem restrições, 1017, aguarda, reporte estabilizado, 645. Meia 259, na ponte 7 para funcionamento. Autorizado, chega para o táxi. Cliente, para Guarulhos 645, poderia voar direto para o externo? Autorizado Duna, voo no 645, repete estabilizado. Autorizado Duna 645, repete estabilizado. É 6259, para o táxi. Tem 163 a bordo, 4 horas e 30, alternando com 5. Segue via Índia Alfa no ponto de Caradão no 0, no Rio 1, 1895, Kenegão no 0, 17. 0 no 7, segue via Índia Alfa, ponto de 7295, Xené 62, tá. Voo no 168, boa noite. Voo no 168, boa noite. Via CH da Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste na 097. 050617, voo no 168. CH da Mari. Pode voar, Itap? Tá, direto, Itap, voo no 168. Voo Itap, voo no 168. Estabilizou o 645. Ano 645, complexo final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 895, a torre 645. Ano 9839, desça para 2000 pés, permanece o ajuste, autorizado final do procedimento ILS-X8. A pistão 0 está estabilizada. Ajuste, chame estabilizado, da 9839. Para o pushback acionamento, voo no 236. Pela 6259? É o voo 1645, está passando externo. Voo 1645, cheque treino e pouso no 0, vento 180 graus 099, boa noite. Boa noite, está baixado, checado, autorizado o pouso no 0, voo 645. noite, Oxalé 6259, no ponto espera, visual, contato, tração. Oxalé 6259, após o tráfego na final, correção, após o pouso do tráfego na final, a linha e mantém o nozer. Mantém após o tráfego, ingressa ali e mantém. Oxalé 6259. Pega acionamento no 3132, 3197. 3197 no 3, aguarde. Guarda. Direito, chama Solinho no 219. 219, 645. 45, livrou. Número 645, segue Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 645. Para o táxi, o 1236, 183, 3 horas, Teresina. O 236 segue via Indy Alpha, no ponto de esperada 1-0, Torre 1, 1895, QNH 1-0, 1-7. 317, Indy Alpha, ponto de esperada 1-0, 295, 23. O 645, após a passagem da aeronave da companhia, está autorizado o ingresso Juliette, portão 06. Após a companhia, Juliette 06, 645. Voo 1168, desça para 2000 pés, o ajuste 0097, livre da restrição da carta. Desça 2000, livre da restrição da carta, voo 1168. Da 9839, sempre abaixo para trabalho. Da 9839, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda ali depois. Saiu do pushback no 3, chama pro táxi. Após o gol, tá livre, tá 397. Livre 39, livre pouso no 0, vento 170 graus, 079. Livre 39. Oxalé 6259, decolado ao 01, chama controle 1-20-8, bom voo. Certo, é, perdão, 1-20-8 agora, Oxalé 6259, bom domingo. Chama pra gente. Gente. Xané 6259, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via saída da EL. 33, confirmando 350 na da EL ou 360? 360 na da EL. 360 na da EL, confere. O Xané 6259. Tá vendo a camada? Ryanair 6259, informa que vai curvar um pouco à esquerda devido a uma formação pesada aqui, ok? Faz o desvio autorizado Leda, posiciona a 6259. Afirmativo, vai voar Leda então, que já livrou, posiciona a 6259. Tá 9839, gente, tá livre o táxi, via Alfa, Juliette, o portão é o 05. Alfa e Juliette, portão 05, tá 9839. Boa noite, autorização Vitória. Ok, aguarde um minuto, cópia, eu vou no 645. Ok, obrigado. Táxi 3197 está com 192 a bordo, 340, Altana Campinas. Direita 3197, livre táxi à direita, ponto espera da 10895. Livre táxi à direita, ponto espera da 3197, obrigado, bom fim de semana. Alô 236, decolada 05, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho, até daqui a pouco. Prorgono 236, decola. Bono 236, contato radar decolagem, fuga para a mesa de voo 370, via saída Momo. 370, via Momo, 236. Poderíamos uma direto Momo com referência? Autorizado, Gol no 236. Autorizado, Momo, grato. 0.8. O transponder é o 5521. Autorizado, Vitória, 360, 0850, decola 190, Israel, transição BDEV, controle 1208, transponder 5521, Gol 645. Correto, Gol no 645, chame pushback acionamento. Camarada, Oxana é 6259, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. 251-3395, obrigado, 6259. Boa, 3197, ponto 0 pro. 3197, livre Aninha e decolado 190, vento 180 graus, 08. Aninha e decolado 3197. Ana 236, aguarde a coordenação. Voo 1236, Cuba restrito, nível de voo 350 e voo direto a Buco. A Buco restrito ao 350, 236 agregado. Voo 1168, chame a torre 118, decimal 95. 295, boa. E Salvador, boa noite. Voo 1168, 3 milhas vem de a serra. 1168, boa noite. Livre pouso 10, vento 170 graus, 089. Livre pouso 10, voo 1168. Zona 97, decolada 09, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, da 3197. Zona 3197, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 340, via saída da EL. Sobe 340, autorizaria a direita, Leda. Zona 3197, autorizado, direto Leda. Brad Leda, obrigado, da 3197. Confirmar o vento, voo 968. 80 graus, 079. Obrigado. Só 2685, alterne 12545. É 1285, 2545. Afirmativo. Até daqui a pouco. 168, Solos 12, livrando a direita, chama Solo em 12, 119. 319, igual no 168, boa. O Salvador, boa noite, igual no 168. Boa noite, 168, livre táxi, via Alfa e Juliette, portão é 07, boa noite. Alfa, Juliette, igual no 168, boa. Dan 3197, chame o Centro Recife, frequência 1251, alterne 133-95. 251-3395, Dan 3197, obrigado, boa noite. Boa noite, bom. Obrigado. 645, pronto, posicionamento, meia dúzia. Autorizado, chame o táxi, 645. Autorizado, chame para o táxi, 645. Chame o centro de equipe.